Alfa, November Delta, já na, no Traverso Norte do Pátio 3, alinhado. Paulo Salvador, o voo 1804 na posição 10, solicita pushback e acionamento. Quem me cancelou para push? Voo 1804 está na posição 10. Copiado no 804. Temos um reboque que vai prosseguir para a posição 11 e após o mesmo iremos autorizar. O mesmo já encontra-se agora no través do 08. Ok, após o reboque está iniciando o pushback, o voo 1804. O Alfa November Delta visual com aeronave azul rolando. Quebec, confirme a pré-dial para destino. Confirme. A gente mantém no número pés, aguardando para ascensão. Alfa November Delta, com sua aproximada presente direto pelo pátio 3 e pelo ponto médio da pista. Afirmativo, senhor. Direto para o pátio. Para o pátio 3, no ponto médio. Ok, direto para o pátio 3, sem interferir aqui com o movimento das aeronaves do pátio 1, ok? Chegando naquele pátio, no solo controlado, vento calmo, Alfa November Delta. Gente, autorizado por direto, chamando no pátio, no solo controlado, Delta, graças. 4069, decolava aos 44, chame 198, bom dia. 198, bom dia, azul 4069. Controle Salvador, bom dia, azul 4069. Bom dia, contato radar, voo 360. Após 2000 pés, direito direto da EL. Contato radar para o 360, após 2000 pés, direto da EL, azul 4069. Prosseguindo, ainda não temos plano de voo do senhor. Informe-se mais do caso fora. Sim, se nem se for para Recife, é a Pucca Transição Aracaju. Mike Juliet Romeu, bom dia. Voo local, confirmando sobrevoo Pituaçu e Paralela. Ok, está autorizado o voo local para sobrevoo Pituaçu em Paralela, 500 pés, decola 1-7, curva direita, litoral sul, controle opera 19.8, torre 18.95, aciona 0137 no transponder. Mike Juliet Romeu, cotejo. Autorizado, decolagem, 190, voo 64. O November Delta já controlou no solo? Agora sim, senhor, no solo controlado, Delta. Ok, solo os 4000, sem mais o transponder, frequência livre. Copiado, acionamento táxi decolagem com a torre 1895, Mike Juliet Romeu. Rio 5973, Recife 310, aprovado, copia. Autorizado, 310, Recife, via pelo ISC 58, decola 10, curva esquerda, saída Pucca, transição Aru. Controle Salvador, opera em 199.8, aciona 5033, cotejo. O 642 decolado aos 47, chame o controle em 119.8, bom dia. Controle 19.8, bom dia, 642. Controle Salvador, bom dia, voo no 642. Voo no 642, bom dia, contato radar, voo 390, sai da Pucca. Para o 390, sai da Pucca, voo no 642. O 3605, bom dia, Galeão 360, copia? Autorizado 360 para o Galeão, via Borisque 50, Bidev. Upper November 857, posto seguro. Upper Zulu 16, após, segue a rota do plano de voo. Decola 10, a curva é à direita, saída da El, Leda, e após Leda, Bidev. Controle Salvador, opera em 199.8. Acena 50.17 no transponder, coteja. Autorizado para o aeroporto do Galeão, amigo 3620, via Upper Risk 50 até Bidev, após Upper Risk. Após Upper November 857 até Porto Seguro. Após Upper Zulu 16, conforme rola do plano de voo. Decolando 10 com curva direita da El Leda, após Leda voa de Deve, 398 é o controle, 5107 é o transponder. Voo 1605. Correto no 605, quando pronto, som e posicionamento no 03. Quando pronto, chama no 03 para puxar e chamar o 1605. Aeroplex 1757 após 3:35 Campinas. Copiado, taxia via Índia e Alfa, quando espera chamar a torre no 895, gol no 715. Índia Alfa, 895, bom dia. 715. Paulo Salvador, gol no 804, favorizado pushback. Afirmativa no 804, no 110, chame táxi. Ok, chamada para táxi, gol no 804. Saulo Salvador, Mike Zlowski informando o término de reboque no Fing de número 11. Copiado, bom dia, Mike Zlowski. Ok, grato e um bom dia. Passar 35 no centro, posição número 7, informação Juliette, autorização para si. Para Brasília, está autorizado 380 via Upper Zulu 17, decola 10, curva à direita, saída gola e transição ofito. Controle Salvador, opera em 199.8, aciona 5031 no cotejo. 3507, está autorizado Brasília 380, Upper Zulu 17, gole ofito com curva à direita 5031 no 198. Correto, quando pronto, são em posicionamento no 07. Chamarão, muito obrigado. Chame para o ingresso, não, não, na pista 17, papapá, para Mike Ginetti, meu. Bom dia, gol 17, não tem como ficar no mercado. Observe a passagem do tráfego na curta, pois ali mantém, no 7 ou no 5. E mantém a passagem lá na final, gol 7. 50, TLB de 174. Taxia via Índia, na verdade, Pátio Uno, Índia e Alfa. E no ponto de espera, chama a torre, a frequência de 1895, gol 1804, bom voo. Autorizado via Pátio Índia, Alfa, quando pronto, torre 1895, gol 1804. Ok, a tempestade do 737 pousou no 90, autorizado alinhado e decolando a 17, vento calmo, tá, Mike Gillette Romeu. Autorizado, ingresso sem decolagem, então, na 7, Romeu, iniciado. Solo gol 607, pushback, acionamento 5. 607, aguarda a passagem do Boeing da companhia retaguarda, após o mesmo tem livre. Posicionamento no 05, chama em táxi. Ed, após a passagem, autorizado de um ataque 607. B74, solo 53, chame o solo 21.9. Romeu fora. Mark 8, Romeu sul, decolado ao 53, chame o controle em 19.8. 19.8 ao controle, grato, teu regresso. Controle, muito bom dia, é o papapapá, Mike Jet Romeu. Mike Jet Romeu, bom dia, 510, litoral, escuta do controle. 500 pés na linha do litoral, na escuta do controle, Romeu. Colono 642, chame Recife, 126.85. Recife, 126.85, colono 642. Aquilo, passe 3, vale de logo, 9.874. Salvador, o gol 1804 está pronto na alfa. Ali mantém no 804. Ali mantém voo no 804. Para o pushback acionamento trip 5514, box 612. Quadro no pátio 3, irá aguardar, temos o V-Log já ingressando no pátio, coordene com a equipe de solo após a passagem do mesmo, sua retaguarda, tem livre, me chame para o táxi. Mas a passagem do tráfego da V-Log prossegue em coordenação o pushback, o trip 5514. Colono 715, bom dia, contato radar, Golo 360, sai da Gole. Gole 360, Golo 715. Controle, papapapá, Mike Gillette Romeu. Prossiga. Ingressão na linha do litoral, senhora, está em Piatante, autorizado para o direto para a BR-324. Citou o cruzamento da final 1-0. Autorizado, Gillette Romeu. Autorizado, Romeu, grato. Tráfico da Rio 5154. Ok, copiado. Então o Rio 5973 tem livre pushback, simultâneo, em coordenação e chamando para o táxi. Kilo Serra Lima, muito bom dia. Guarde cópia, paz que encontras. Yes. Solo no 8979 para o pushback acionamento. Colo no 8979, está autorizado, chame táxi. Camarão, 89. Soma o tráfego da Rio e pode iniciar na frente do trip 5514. Kilo Serra Lima, confirmando destino radial 248, 40 milhas. Kilo Serra Lima, sim, descopiado. O Kilo Serra Lima está autorizado. Salvador, Serra, November Zuluíski, Tuberá, nível 100, decola 17, a curva direita, saída Goleval, após direto. O controle opera em 19.8, aciona 5021 no transponder cotejo. Correto, Fielder. Chame táxi decolagem com a torre, frequência 11895, bom voo. Acione chame táxi, Lima. Alô, Gol 607, informa pronto para o táxi com 176 a bordo, Galeão com 4 horas e 15. Táxi autorizado via Pátio Uno, Índia e Alfa. E no ponto de espera chama a torre no 8, decimal 95. Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera 295, 607, Maria. O 605 no 03 irá aguardar. Índia Bravo, bom dia para a Teresina, na Guarda de Copa. Guarda de Copa. Copa para o táxi, eu vou no 897, 182 da Boa, 3 horas e 5 da Boa, na Copa. Dois, 6 horas e 15, Campinas, no 897, taxia via Pátio Uno, Índia e Alfa, e no ponto de espera, quando pronto, chama a torre no 895. Pátio Uno, Índia, Alfa, quando pronto, ponto de espera, 895. Copiado Rio, taxia via Pátio Uno, Indy Alfa, vai seguir o segundo banho da Gol. Segundo banho da Gol, que assim que ele passar a sua frente, você vai prosseguir via Pátio Uno, Indy e Alfa, no ponto de espera de uma torre 1895. Bom dia. Solo, bom dia, 3517, pronto para fugir de acionamento, estamos no gate de número 7. Copiado 3517 no 07 irá aguardar. Passado do Boeing e da Goa retaguarda e após correrem com a equipe que tem livre seu pushback acionamento sobre táxi. Após o passagem do Boeing da Goa, tem livre por acionamento da 3517. Obstado aqui, o Boeing já passou a sua retaguarda, então tem livre, então 3517. Gol no 897, no 897 havia Pátio Uno, confirmando. Quem me chamou o solo, confirma, no 605. 605, temos o Rio que vai taxiar a retaguarda e após o mesmo, o senhor tem livre pushback e acionamento no 03, no 605. Está sendo meio penalizado hoje as aeronaves aqui encontram no Pátio 1, porque a taxiway Alfa entre a Índia e Juliette encontra-se interditada no momento. No 897 ali mantém. No 605, temos mais uma aeronave da trip que vai me chamar para o táxi agora. O senhor aguarda? Muito grata aí pela paciência no 605. O trip estimado para iniciar o táxi? Para o táxi, o trip 5-4-5-6 a bordo, autonomia de 4 horas até na Salvador. Táxi via Pátio 1 no Índia e Alfa no ponto de espera Torre 1895. Pátio 1 no Índia e Alfa no ponto de espera chamada Torre 1895, trip 5-5-4. Lutan 3153, copia nessa? 153 afirmativo, aguarde para copiar número 2. Ok, aguardando. Solo a saída para o Rio é a Dael, não é? Dael Leda e após Leda Bidev, 3153. Dael Leda Bidev, obrigado. 605, agora sim, livre para o Cibeca, acionamento após o trip, chame para o táxi. Livre para o Cibeca, chamada para o táxi, o gol no 605, traduzido. Alfa Índia Bravo Terezinha 280, copia? Copia. Autorizado 280 para Terezinha, conforme a rota do plano de voo, decola 10, curva esquerda, saída Momoobo, após direto Petrolina. Controle opera em 199.8, aciona 5035, cotejo. Autorizado Terezinha 280, pista 90, após a decolagem esquerda, no centro da saída Momoobo, direto Petrolina, após direto Terezinha, transponder 5035. Controle 119.8, Alfa Índia Bravo. Correto, Alfa Índia Bravo, no Pátio 3, saindo para posicionamento. Parar para posicionamento, Bravo. Alvin Alvo Pago, a portal 9211, está pronto para copiar a porta, mesmo eu chegou, eu vou na sua ajuda. Copiado, total número 2 para copiar, aguarde. Ciente, temos um banho da Gol já finalizando o push no pátio e irá prosseguir como número 2, seguindo o mesmo via pátio 1, Índia e Alfa e no ponto de espera chamará a torre no 8, decimal 95. Entendeu, então, como número 2, no ponto da Gol, pátio 1, Índia e Alfa, e torre 2, 9, 5, no ponto de espera 93, 5, 93. Copiado. Boa noite, 97, decolado ao 07, chame o controle 119, decimal 8. 198, chamarão, no 897. 0, Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, após, segue a rota do plano. Decola da 10, a curva é à direita, saída da El Leda. E após Leda Bidev, o controle em Salvador opera em 199, decimal 8 a torre, 118, decimal 95, aciona 5034 no transponder, cotejo. Cotejando para o Rio de Janeiro, Galeão, nível 380, rota de acordo com o plano, Upper 50, Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Agrufe, Upper Zulu 4, Barbacena. Saída da El Leda Bidev, controle 198, torre 1895 e aciona 5034, TAN 3153. Correto, TAN 3153, quando pronto, sumi posicionamento no 08. Enter. Total Star 9911, Fortaleza 310, copia? Autorizado, Fortaleza nível 310, conforme a rota do plano de voo, decola da 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Froti, o controle Salvador, opera em 119 decimal 8, aciona 5032, coteja. Copiado, 310, Fortaleza, conforme a rota, decolando a pista 10, curva à esquerda, na Momo, Froti. 5032, que é o telefone de 98, o controle de saída. Ok, Kira Serra Lima, reporte alinhado e pronto, 97. Paz 3. 79 a bordo, 3 horas e 40, alternamos Campinas. Gol no 605, copiado, taxia via Índia e Alfa, no ponto espera 10, Sama Torre, 198, decimal 95, ajustado no 014, e desde já pelo transtorno, desculpe. Afirmativo, senhorita, autorizado via Índia, Alfa, ponto espera completo 4185, não por isso, gol 196005. 5973, decolado 09, chame 19, decimal 8. 198, bom dia. Alfa, bom dia, voo local, vai prosseguir para sobrevoo e toque remete de Veracruz. Para Pucca. Para 310, na saída Pucca Rio, 5973. Índia November Alfa autorizado, voo local para sobrevoo e toca remete de Veracruz. Decola da pista 107, a curva é à direita, corredor Axé. O controle Salvador opera em 19 decimal 8, aciona 0133 no transponder, cotejo. No 4, atenta a esteira do 727 decolado. Livre decolar no 0, vento calmo, trip 55 no 4. Autorizado decolar, trip 55 no 4, no 0. November Alpha, me confirma o transponder? Correto, POB 02? November Alpha. 5.0 da 10.0 ponto visual, contrato que iniciou. Alinha e mantém no 605. Livre alinha e mantém no 605. Pushback estacionamento 31538. 08 autorizado, são 3153, Ramitax. Autorizado, pushback estacionamento 31538. Serra Lima, confirma a decolagem para a gente leva. Aos 11, chame 19-8, vou. Obrigado. Serra Lima, transfere. Romeu, aqui no Serra Lima, contato radar, subam uma centena, sai da Gole. Uma centena Gole, o que Serra Lima? Entre controle Salvador, trip 5-5-4. Correial, bom dia, trip 5-5-4, decolou o PC Pucaru na sua escuta.